chega o dia em que a gente vai aos poucos percebendo. Somos máquinas humanas, estamos sempre correndo. O motor, logicamente, é o nosso coração. A estrada é o tempo, o passado é contramão. Vivo estacionado na garagem, solidão. Essa estrada eu...